E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my God. Sejam bem-vindos, seres marvels do espaço, a mais um Vortex Nerd. E essa semana, pra gente não perder o costume, já que a gente falou do filme da DC, a gente tem que compensar fazendo dois créditos da Marvel, né? Cara, por favor, né? Tem que ir aqui. Chega de preso, né? Já falamos muito de DC, aí vamos falar de Marvel. Vamos falar uns 4 casts seguidos só de Marvel. Eu sou o Caco Ramone, e essa semana eu tô apenas com o Luigi, porque se é pra falar de Marvel, vamos chamar o Marvete. Pois é, né? Por que não? E essa semana nós vamos falar sobre a segunda fase da Marvel no cinema. A gente já gravou a primeira parte da Marvel no cinema, com o Seu Jordão e o Dragão Dourado, se eu não me engano. O link aqui tá no post, whatever. Faz tempo isso, né, mano? Foi o episódio, deixa eu ver, Vortex Nerd 7. Se pá, faz um ano. Já? Nossa, hein? Talvez. Não garanto nada, vamos descobrir agora. Vortex Nerd 007. Poderia ter sido James Bond, né, 007? Ah, a gente buscou, né? Não, vai fazer, foi dia 19 de abril que a gente lançou. 19 de abril? Ah, vai fazer um ano já, quase. Um ano quase aí. Então, vamos falar sobre a segunda fase da Marvel. A gente vai falar desde o Homem de Ferro 3 até o Homem-Formiga, o pro Eagles melhor filme da Marvel. Não, é um doce. Não, você falou quando saiu o Homem-Formiga que era o melhor. Não, tá doido, cara? Sim, falou. Não falei, cara. Cara, colocou no Facebook, assisti o melhor filme da Marvel. Isso já não lembro. Assim como você fez como Vingadores Era de Ultron. Então, a Marvel, depois da primeira fase foda que ela teve um desafio que era continuar tão foda quanto foi a sua primeira fase e como foi Vingadores, né? Vamos lembrar que o último filme da primeira fase da Marvel foi Vingadores e teve, porra, a reunião dos heróis finalmente e toda aquela batalha de Nova York, a porra toda. E aí ela me lança o Homem de Ferro 3. Esse filme também dividiu bastante opinião, né? Tem gente que amou, tem gente que odiou. Eu não odeio, assim. Nossa, que lixo, mas... É, eu reassisti esse ano passado, finalzinho do ano passado. É ok, sabe? Tá no mesmo nível, por exemplo, do Thor 1, por exemplo, eu acho. Eu acho o Thor 1 o filme mais fraco da Marvel. É, eu também acho. E, cara, o Homem de Ferro 3, você tinha uma esperança da porra, né? Que era o Mandarim. Sim. Né? Acho que muita gente esperou também, tanto porque o resultado da bilheteria foi enorme. Chegou a 1 bilhão, né, a bilheteria do Homem de Ferro 3. Foi muita coisa. É porque, assim, a Marvel sempre ela teve vilões genéricos, né? Nunca teve um grande vilão na Marvel, tirando o Thanos. Você nunca teve um vilão mega Marvel que se destacasse, tá, ok, o Thanos, o Loki e um pouquinho o Caveira Vermelha ali e tal. É, só que acabou, deu mano, merda. O mano do primeiro Homem de Ferro lá, o acionista lá, a parça do pai dele, era um merda. O Russo Maluco era um merda. Do Thor. É que o Homem de Ferro tem vilão merda, né? Então, cara, só que assim, não tinha... A segunda fase da Marvel continuou com os vilões merda, né? O Malekith é um merda, sabe? O cara lá do Homem-Formiga, o Jaqueta Amarela, é um merda também, vilão genérico da porra. O Ultron é um merda. No filme é um merda, né? Então, assim, E, porra, o Mandarim era legal, era um ator que todo mundo conhecia. O cara ganhou o Oscar. É um puta de um ator. O cara fez o Gandhi, velho. É. Então, assim... E é aquela coisa, né? O Tony Stark. É legal essa parada do Tony Stark bolado lá do túnel de minhoca. E ele, que sempre foi o fodão, perceber que existem no mundo, existem gente mais foda do que ele, né? Existe Deus, existe ser super poderoso, existe um cara que é velho pra caralho, é virgem. Então, assim, tem coisas maiores do que a vidinha de merda do Tony Stark. E ele bolado com aquela parada do túnel de minhoca e com ser alienígena, né? A porra toda. E aí você coloca ele fudido sem armadura. Com o moleque gêniozinho. É, que a parte mais chata do filme é essa. Sabe? O molequinho gêniozinho. Caralho, mano. Por que tem aquele moleque gêniozinho? É, e tem aquela versão do Mandarim também que, por mais que muita gente fala que existe nos quadrinhos e tal, né? É, e por uma que motivação de merda. O Mandarim? É, com os anéis mágicos e tal. Exato. A gente até discutiu isso no podcast Extinto do Dólar, né? Exato. Do Homem de Ferro, né? Então, assim... O filme é um filme depois dos Vingadores, mas é desses filmes que a gente vai comentar, o que mais foge do universo da Marvel. Tipo, praticamente ignora o universo Marvel, esse filme. Tanto porque a própria Marvel depois ignorou esse filme. No Vingadores 2, o Tony Stark aparece de novo com o negócio no peito. É, lá, e exato, que... e ele tirou o bagulho do peito, e não faz sentido, mano. É muito escroto, mano, muita... Sabe? Sei lá, muito merda, cara, jogar um personagem tanto porque eles fizeram tanta cagada que depois eles fizeram o curta lá, né, pra consertar. É, mano, existe o mandarim de verdade. Eu sinceramente não entendi por que não colocaram o mandarim de verdade, sabe? Ah, não, o Anéis Mágicos, a Marvel não quer mexer com a magia do universo mágico da Marvel. Mas tem o Thor, cara, sabe? E agora vai ter o Doutor Estranho. É, tipo, porra. Não, sabe, eu não gosto desse filme, eu acho que dos Homens de Ferro ele é o mais fraco. Da Marvel ele é um dos mais fracos. Com certeza. E, por cara... mais que o Azrael adore, eu também, que o Azrael gosta de tudo também, né? É, o cara gosta de Cavaleiros do Zodíaco, né? Só que, cara, eu particularmente eu não gosto desse filme, eu acho ele fraco pra cacete. E. Ah, sei lá, mano, aquela parada dele na neve, carregando a armadura. É muito maneira a cena de destruição da casa dele. Ah, sim. A cena é maneira. A cena mais maneira do filme. Não é aquela. E aí depois tem uma luta final horrorosa lá, que quem ganha. Tudo bem, tem lá quem mata o mandarim lá original é a Pepper, né? Mas porra, precisa fazer ela super poderosa, né? É, e depois do filme, o que acontece com ela? Ninguém sabe o que acontece com ela depois, né? É, eu digo o que acontece com ela, acabou o contrato. É isso que acontece com ela. Não, tipo... acabou o contrato, não, ela vai estar no filme do Capitão. Ela vai estar no Capitão América 3? Vai. Ah, vai. Tá. E tipo, ia falar que é tipo a Natalie Portman. Acabou o contrato, foda, ela não pode estar mais. Falando em nada. Mas uma coisa interessante do Homem de Ferro 3 é que foi o início da Marvel tentar dar tom diferente pros filmes, né? Tanto porque esse Homem de Ferro 3 ele tem um tom mais pesadinho, entre aspas, né? Apesar de ser comédia pura também, né? Algumas partes. É, eu acho que o maior desafio do Homem de Ferro 3 foi sair dos Vingadores, sabe? Sim. Tipo, caralho, a gente criou muito fora dos Vingadores. E agora, o que a gente faz? É. Mas só que essa ideia de fazer um tom diferente pra cada filme surgiu aí. E foi o que a Marvel fez, né? Que depois acertou em casa. Não, eu discordo. O Thor já tem o Thor 1 já tem um tom diferente dos outros. Ele já é mais engraçadinho. Ah, tá. Eu não acho. Eu acho que é, tipo, tudo muito parecido com os filmes de origem. Eu acho tudo muito parecido, cara. Do Thor, do Capitão, assim... O Capitão é melhor, porque é mais, né, é um roteiro melhor e tal. Ah, não, dos filmes de origem do Capitão é melhor, sem dúvida nenhuma. Mas o Homem de Ferro 3 eu acho que deu início nessa coisa de subgênero dentro do subgênero, né? É, lembrando que filme de herói não é gênero. É. Filme de herói é subgênero. Sim, subgênero dentro de um subgênero. O Thor 2 já é mais alguma coisa mais meio Guardiões, não sei. Acho que o Thor 2 é meio bosta, talvez. É sem sal igual o primeiro. É, eu acho que ele assim, ele não consegue ser mais sem sal do que o primeiro, porque o primeiro é muito ruim. Sim. Agora, essa parada do Thor 2, ok. No primeiro filme ele se apaixonou pela Natalie Portman na Terra, blá. Então no segundo filme, a gente vai ter que levar ela pra Asgard. Porra, isso que é um saco, mano. Essa Natalie Portman aí, mano. Puta que pariu. Sabe, eu gosto pra caralho da Natalie Portman. Eu acho ela uma boa atriz. Mas, mano, na franquia do Thor, ela é... Sabe, caralho, mano. Por que levar a mina pra... Só pra ter um pozinho romântico, mano? É, e a gente sabe que ela não tem afeição nenhuma com a personagem, né? Ela mesmo falou que fez porque queria se descansar, né? Entre aspas. Eu gosto da Natalie Portman por causa do Cisne Negro. Eu já imaginava. Melhor cena no mundo. Natalie Portman e a Mila. Mas isso não vem ao caso. Não, mas ela é um dos pontos mais fracos. Olha que a Jane Foster nos quadrinhos agora, né? Porque não sabe ela é ator. Com câncer. Teria um puta potencial e a Natalie Portman simplesmente não quer mais. Ainda bem também, né? Porque ela não queria desde o começo. Mas acho que a Marvel ia colocar a Natalie Portman como ator? Eu acho que após o final do contrato do Chris Harrowitz lá, eu acho que pode ser que surja, viu? Que a Marvel não colocou uma ator feminina aí à toa, cara. Eu acho. Mesmo vale pro Sam Wilson, Capitão e tal. Acho que estão dando alguma... Vamos dizer, eles estão tentando escapar do... Tipo, vamos ter que mudar o personagem, vamos ter que mudar o ator, sabe? Estão tentando dar uma fugida disso, acho. Eu acho que os quadrinhos vai servir muito bem pra isso. E, cara, o filme do Thor, esse segundo filme do Thor, É, ah, a gente tem um outro problema que é o Loki, o cara tá preso. Agora ele vai ser amiguinho do Thor pra derrotar o Doctor. É, a gente vê quando o maior problema desse filme é quando o personagem principal do filme não é o principal, que é o principal é o Loki. É, porque o Loki fez sucesso com os Vingadores, né? A galera tava, sim, ah, meu Deus, o Thor. Tanto porque no Thor 2, o melhor personagem é o Loki. Mas o Loki é o melhor personagem onde ele vai, né, velho? É. Você viu o que, que o ator fez? O ator também fez. O ator é foda pra caralho, Tom Hiddleston. Você viu o que, que ele fez um tempo aí atrás? Sim, na Comic Con? Ele participou de um programa agora, aí ele fez esse bagulho de meteorologia, tá ligado? Uhum. Aí tá tendo uma tempestade lá nos Estados Unidos agora, tá, algumas cidades estão sofrendo aí com uma chuva pra caralho, aí ele falando que a culpa é do Thor. Isso não, velho. Muito bom, cara. Depois eu vou ver, cara. Ele fazendo, né, o jeitão do Loki, a culpa é do Thor, não sei o quê. E, cara, esse filme, mano, não sei, eu não gosto do Thor 2, sinceramente. Eu acho ele ok, é um filme ok, sabe? Muito melhor que o primeiro, sem dúvida, mas... Ah, sim, porque o primeiro, puta que pariu, mano. Aquela parada da Natalie Portman atropelar ele 200 vezes. Ah, muito tosco, velho. Porra, mano. Muito, muito, muito fraquinho, mano. Muito sem sal. Sim, cara. Dispensa... Cara, eu não gosto desse filme. 2013, pra mim, foi o pior ano da Marvel. É, por causa do Thor e do Homem de Ferro. Eu devo concordar. Mas o Thor 2 até que é ok, cara. Eu gosto pra caramba dele até. Não achei ele ruim, nem nada, nem muito bom, sabe? Muito bom que a gente vai falar em seguida, né? Falar isso. Se 2013 foi um ano de erros, 2014 foi um ano de glórias. Ah, sim. Pra mim, o melhor filme de adaptação de quadrinho tá aí. Por Capitão enquanto, América 2, Soldado Invernal. Eu acho estranho, né, que só no Brasil manteve o 2. É, só no Brasil. Lá fora é Capitão América e Soldado Invernal só. É, tanto que agora aqui vai ser Capitão América Guerra Civil, né? É, a Marvel abandonou o 2. A Marvel não tá usando mais a numeração, só usou os filmes do Homem de Ferro. E pro Guardiões da Galáxia também vai ter numeração. Ah, é? Então, sim. O Thor não tem, Capitão América não tem, só tem no Brasil. E nem os Vingadores, né? Ah, sim. E o Homem-Formiga também não vai ter. É, vai ser Homem-Formiga e Vespa. É, Homem-Formiga e Vespa, exatamente. Então, Thor... Thor não, caralho. Capitão América 2, Soldado Invernal. É um filme muito legal. Porra, acho foda pra caralho, assim. É aquela coisa, né? O que eles tentaram fazer com o Homem de Ferro 3, dando aquele tom mais sério e tal, nesse filme já é totalmente já, assim, cara. Ele tem um tom mais sério, político, tanto porque eu acho que ele é um filme de herói barra espionagem barra político, sim, também. Então ele meio que é uma mistura que é muito, muito boa, cara. O roteiro é muito bem escrito, a direção é muito boa. Os bons russos, né? E, cara, é legal, assim, porque no primeiro Capitão América ele tá... se passa no passado, né? Se passa na Segunda Guerra. O Vingadores, ele tá chegando agora na porra toda. E tu tem o Capitão América 2, que é como é o Steve Rogers acostumado já com os dias atuais, tá ligado? Sim, com certeza. É muito foda, porque aquela cena dele com a Peggy é emocionante, cara, na boa. Sim. É muito foda aquela cena. E esse filme mostrou que Chris Evans é de fato, né, o Steve Rogers. Tá muito bem no papel, cara. Acho que ele tá, ó, definitivo como capitão ali. Acho que no terceiro filme ele vai estar melhor ainda. E, porra, Scarlett Johansson, né? Ah, sim, com certeza. E esse é praticamente o Vingadores 1.5, né? Porque tem todos ali, praticamente. Só não tem os mais carinhos, né? Mas, tipo, tá lá o Falcão, a Viva Negra... Tá só pessoal armado todo. Só o Samuel Jackson e a Maria Hill. Samuel Jackson e a Maria Hill, cara. Tá praticamente quase toda a SHIELD lá. Só não tá o Gavião, de resto. É, então, e esse é o relevante do bagulho, né? Porque a gente também conheceu um pouquinho mais da SHIELD. Eles colocaram a Hydra na história. Sim. E a gente vê a SHIELD caindo, né? Grande órgão, a porra toda, caindo. É, nesse filme já mostra, já que o Capitão é meio contra o governo em algumas situações, né? Tipo aquela conversa que ele tem com o Nick Fury quando ele mostra os aeroporto-aviões lá. Uhum. Com tecnologia Stark, você já vê que o Capitão América já é meio, né, desconfiado com aquilo tudo. Aí você tem o plot twist, né, da SHIELD ser, na verdade, a Hydra, né. Então é um roteiro que ele meio que fica ali, sabe, no mundinho ali de Capitão América e de vez em quando dá umas pitadas de, sei lá, de algo grandioso, assim. E a gente já tem o Bucky, ou Soldado Invernal, né. que é muito foda, mano. Soldado Invernal é outro personagem que roubou a cena, cara, nesse filme. Eu gosto muito do visu dele. O visual dele é foda pra caralho, mano. É muito foda o visual dele. Muito, muito bom, mano, o visual. É do caralho, na boa. É, então. E esse é o legal do Capitão América 2, né? A Marvel mostrando, realmente colocando pra valer a questão de subtítulo, né? De subtítulo não, de subgêneros, né? Sim. Porque é um filme de espionagem, é um filme mais sério. Porra, a coreografia dele é muito foda, mano. Porra, as cenas de ação, assim, são do caralho, mano. São do caralho. E mostra... A luta do... A primeira luta do Capitão América contra o Soldado Invernal lá na rua. Uh-huh. É muito foda aquela cena, sim, cara. Sim, e mostra o real valor da Viúva Negra, né? Do porque ela ser uma espiã e tá na SHIELD, a porra toda. Sim, é do caralho, mano. É um filme que realmente ele é o mais com um roteiro mais bem escritinho, bem fechadinho. Por isso que eu acho que é o melhor filme, assim, de cinema, assim, de herói, é o Capitão América 2. Ele não se preocupou tanto em mostrar o universo Marvel, sabe? Tanto porque já tá, né, apresentado. É, o universo Marvel tá consolidado. E, pra mim, o melhor filme de quadrinhos é o próximo, porque foi uma surpresa, moleque. Olha aí. Ninguém sabia o que esperar, ninguém sabia de porra nenhuma. Esse papinho de eu sempre fui fã é mentira. Guardiões da Galáxia, moleque. É, com certeza a maior surpresa aí da Marvel nessa fase 2 aí. Cara, é um filme que me conquistou primeiro pela trilha sonora. Sim, trilha sonora é do caralho. Tinha músicas que eu já conheci, eu falei, caralho, como é que eles estão colocando essas músicas, velho? É, desculpa ideal, né? O Rockman do Peter Quill, né? Não, não é o como eles vão colocar no filme. A questão é, caralho, por que que eles estão usando essas músicas? Sabe? Caralho, tem David Bowie no meio da história. Quando tocou o David Bowie no cinema, comecei a pular. Tem aquela que todo mundo fica cantando, aquela Uga Chaga. Mano, é de uma banda sueca, velho, aquela música. Virou hit, cara. E eu tenho um problema com aquela música, porque quando todo mundo escuta ela, todo mundo lembra, obviamente, de Guardiões da Galáxia. Sim. Pra mim, vem automaticamente Canja Aluguel. Esse Uga Uga Chaka Aluga aí? É, ela tá numa das cenas mais fodas do Canja Aluguel. Eu nem vi Canja Aluguel. Nossa, seu não. Merda. Seu merda. Então, cara, o Guardiões da Galáxia, ele conquista por isso. No trailer, já era engraçado pra caralho. Ele é meio uma jornada nas estrelas, misturado com Indiana Jones. Misturado com Marvel. Sim, é a fórmula, cara. Agora... É um grupo de heróis que ninguém dava a mínima e agora são propriedades valiosas. Sim, eu li muita... Quando eles falaram, eu já tinha lido uma história só deles, quando saiu em 2002 e tal. Mas foi muita pouca coisa. Foi quando, se eu não me engano, foi quando o Homem de Ferro foi pro espaço, né? Porque foi pro espaço lá, eu sabia quem eram eles, mas tipo, eu não sabia de nada praticamente. Então, era quase nulo, assim, pra mim, conhecimento de Guardiões. É, então... Mas ainda é. E era um filme que ninguém ligava, tá ligado? Era um filme, sim. Vai ser uma bosta, bibibi, bababá, pá. Quando saiu o primeiro trailer, mano, ele já era engraçado pra caralho. Já. Por isso que depois de Guardiões da Galáxia, todo mundo fala, agora a Marvel pode até fazer, sei lá, filme do Howard e o Pato, né? Que a gente não pode falar que vai ser ruim, porque eles fizeram Guardiões. Eu quero o filme da Garota Esquilo. Ela vai aparecer na Jessica Jones, ela já apareceu já, né? Garota Esquilo? Sim. Ela apareceu onde? Eu acho que apareceu, cara. Não. Apareceu em alguma série aí. Ah, parece. Só se foi no Agents of Shields. Será que eu tô confundindo com outra? Porque tinha uma side. A Jessica Jones tem uma sidekick. Então, a Garota Esquilo, ela é babado filho da Jessica Jones. Ah, tá. Tem certeza? Oxe, não pensei que tinham falado que ela aparecia. Não, ela é babada filha da Jessica Jones, do filho da Jessica Jones com o Luke Cage. Ah, tá. Mas ela não aparece em lugar nenhum, não. Tá, porque eu tô ligado que ela já derrotou o Thanos. Sim, ela derrotou o Thanos. Ah, caralho. Por isso que ela é foda, por isso que eu quero ver um filme da Garota Esquilo. É, mas aí teria que ser filme de ruê, cara. Estilo Guardiões, mano. Estilo Guardiões, exatamente. Nem problema. Mas eu também não vejo problema, não. Campanha, filme da Garota Esquilo. Campanha, eu apoio. Mano, ia ser um filme barato, ia ser tipo Homem-Formiga, mano. Se bobear, ia ser mais barato que Homem-Formiga. Se bobear, ia ser mais barato porque eu ia ter precisado fazer o efeito dele diminuindo. Ah, foi a Rachel Taylor que apareceu, não foi a Garota Esquilo. Tá falando. Então, mano, cara, e a Marvel, com os Guardiões, ela provou que ela pode fazer filmes e qualquer porra desses heróis mais merda dela, né? Tanto que veio Homem-Formiga, Jessica Jones, Luke Cage, o Punho de Ferro vai ganhar a série, sabe? Vai vir esses heróis mais merda, né? É, e dá pra perceber que essa série da Netflix vai ter pegadas totalmente diferentes uma da outra. Não, já prova, né? Demolidor e Jessica Jones já são bem diferentes uma da outra. É, exatamente. E dá pra fazer coisas desses heróis. Porra, já pensou um filme do Serpente Lunar? Caraca, hein? A série do Serpente Lunar, então. Não quer mais nada também, né? Da Super Garota Missional da Fox. Da Super Adolescente Missional da porra toda lá do Deadpool. Mas a Marvel, entre aspas, ela demorou pra fazer esse tipo, pra acordar, né? Pra aprender a fazer realmente filmes de herói. Porque até então, né? Filmes de origem foi quase todos muito parecidos. Então, tipo, né? Não, cara, mas filme de origem é tudo parecido em qualquer lugar, né? Não é só sim. Na Marvel. Os filmes da Warner também são bem. Né? Tirando Lanterna Verde, se você for ver, o filme de origem é sempre aquela, né? Mostra a historinha do herói, viveu lá, como ele ganhou o poder dele. E ele descobrindo os poderes e, né, enfrentando um grande vilão. É assim no Homem de Ferro, é assim no Homem-Aranha do Tobey Maguire, é assim no Homem-Aranha do Andrew Garfield, é assim até no Lanterna Verde, são assim os Batmans. Sim, e por isso que Guardiões foi tão revolucionário, porque não precisou mostrar porra nenhuma de origem. É, não precisou mostrar de origem. O cara já começou fodão, sabe? É. Não precisou mostrar como aquele garotinho conheceu o universo. Né, caguei, o universo é grande demais pra gente explicar pros garotinhos, sabe? Com certeza, cara. É, foi revolucionário, cara. E tanto assim, porque é legal do Guardiões da Galáxia, tipo, caguei, tem raça diferente, tem mundos diferentes, mas eu não vou perder meu tempo explicando pra você, velho. A pessoa entende que é um universo enorme que não precisa ficar explicando uma coisa a cada uma. É, exato. Sabe? Tipo assim, o Thanos, né? Explicam que o Thanos é fodão, Bibibiboa, quer dizer, nem explicam que o Thanos é fodão, né? A gente sabe que o Thanos é fodão. É, só, ele só apareceu, assim, porque a gente sabe que ele vai ser o grande vilão, porque desde o primeiro Vingadores tá dando sinal dele, né? Aham. Uhum. E só apareceu agora e falar, ó, ele tá aqui, ele tá aqui ainda, a gente não esqueceu dele não. É, então. Faz as manoplas lá. Então. E assim, e apresentaram lá a Gamora e a Nebula, a gente sabe que elas são irmãs adotivas e tal, mas eles não falaram, então não, elas não são da mesma raça, são irmãs. Thanos é uma pessoa que adotou duas crianças de raças diferentes e treinou elas para matar. Ah, você saca que elas não são da mesma raça. Cara. Não precisou, porque você saca que não são da mesma raça. Tipo, uma verde e outra é azul. Até porque uma tem sotaque americano e outra sotaque escocês. Pois é, então tipo, a gente já sabe já, né? O diretor, o James Gunn, não chama a gente de burro, né? Tem espectador de burro. Já sabe já, tá ali. Cara, o James Gunn é muito foda, cara. Sim. E você viu o que ele falou do Deadpool? Não, não vi. Ele além de ser um cara bom, ele é um cara... Gente, parece que ele é um cara gente fina pra cacete. Perguntaram pra ele essa história do Deadpool ser, né, ter saído graças ao Guardiões da Galáxia, que é verdade. Se não fosse o Guardiões da Galáxia, a gente não teria um Deadpool tão engraçado quanto é. Né? Mostrou que pode ter liberdade na criação. E ele falou: Deadpool não é tão engraçado assim, não. Tá? Ah, é, não, cara, é engraçado pra caralho. Vai tomar no seu cu. Algumas piadas legais. Não, cara, vai tomar no seu cu, mano. Eu vi o filme inteiro. Não, eu vou falar. Cara, depois dar uma nota, dele é 2,5 e 3, cara. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Vamos gravar o podcast de Deadpool depois, então. Vamos. Aquela piada do Liam Neeson, mano, eu ri muito, velho. Então, eu não sei porque eu não achei tão engraçado, acho que é porque eu não gosto do Ryan Reynolds, cara, eu não acho ele... Ah, preconceituoso de merda. Então, ele falou que acha legal ter filmes, assim, saindo por causa do Guardiões, e que se um filme foi legal, e graças a esse um filme que foi legal, podem sair outros, né, que são os com mais liberdades da Fox, que o trabalho dele com Guardiões teve algum efeito, tá ligado? Isso é bem legal. Sim. E eu acho que, querendo ou não, esse Esquadrão Suicida vai pra esse lado, cara. Sim, vai, mas tem que ir. Eu acho que tem que ir, mano, porque, mano, é uma porra de um grupo de super vilões que ninguém conhece. O alívio cômico parece que vai ser a Arlequina. Porra, faz um filme tipo Guardiões mesmo. Faz, não tem problema algum. E, porra, o trailer parece... Aí, tipo, na hora que apareceu o Batman e o Coringa, tudo bem, faz uma coisa séria, mas fora isso, cara. Mano, só por favor, me coloca a música do Queen no filme. Não deixa só no trailer. Ai, caralho. Foi mó legal no quando passou o trailer do Guardiões da Galáxia no Batman vs Superman. Esqueci de falar isso. Cara, sério, metade. Guardiões não, do Esquadrão Suicida. Esquadrão, desculpa. Metade da sessão cantou Boemia Rhapsody junto com o trailer. Aquele momento quando o trailer é melhor que o filme, né? Metade da sessão cantou Boemia Rhapsody. Porra, tem muito problema, cara, você achar quando você fala que o trailer é melhor que o filme. Em nenhum momento eu falei que o trailer era melhor que o filme, hein? Não, eu tô falando. Eu gostei de baixar o verso pra mim, pessoas. Não me xingue. Então, tá bem, cara. Então, cara, o Guardiões da Galáxia, ele é legal por causa disso. Ele te pega na surpresa. Ninguém conhecia, sabe? E, cara, é muito divertido, mano. Ele tem tiradas muito engraçadas, tá ligado? Sim, se você assistir hoje em dia também, tá engraçado pra caramba. Sim, óbvio, disse a perna daquele cara. É. E, os atores, eles mandaram muito bem, né? Praticamente só a Gamora que eu acho que ficou meio sem sal. Não, eu acho mais... foda a Gamora? Eu não, cara, eu esperava muito mais. Eu acho ela foda, ela é super poderosa. Então, agora a gente vai ter uma cena, já teve imagens divulgadas, que a gente vai ter uma porradaria dela com a Nébula, né? É, então, eu acho que a partir, acho que no Guardiões 2, como vai estar todo mundo apresentado e tal, eu acho que agora a gente vai ver mais na Gamora do que... Sim, então, parece que esse filme vai ser focado na Gamora. Não é, focado pra... em todo, assim, mas vai ter uma parte do filme vai ser na parada dela com o Thanos e a irmã. Não vai ter o Thanos no filme, mas vai ter... É, mas é um problema, porque no momento que você tem que colocar a Gamora, dar um plot a mais na Gamora... Você tem que pôr o Thanos, cara, porque os dois... Eu não acho. O plot não vai ser a questão da paternidade do Thanos, vai ser a parte da irmã dela, vai ser com a Nébula. Ah, sim, mas acho que tem que ter o Thanos, cara. Gamora e Thanos é tipo um e carne, tá ligado? Acho que precisa ter, nem que seja um pouco. Não, tem vídeo da Zoe Saldana treinando com a Karen Gillan e, cara, vamos ver o que rola, né? É. Eu acho que vai ser tão bom quanto o primeiro. Tomara Deus, que o primeiro pra mim é o filme favorito da Marvel, é o Guardiões da Galáxia. Olha aí. Gosto pra caralho do filme, eu acho ele muito engraçado. E exatamente, mano, ele é muito bom, cara. Ah, estamos todos em pé, um bando de Zeruela, tudo em pé. E, pô, ele é um filme que ele dá pequenas pinceladas de tudo que pode acontecer no universo da Marvel, né? Que é Thanos, mostrou um pouquinho do poder da Joia do Infinito. É, mostrou duas vezes, né? Sim, exato. É, deu pincelada de que eles vão pro espaço e que vão todo mundo se juntar. E deu Celestiais, que pode ser o próximo problema pós-Thanos, né? Ah, sim. Eu acho que tem tudo pra caminhar nisso, cara. Celestial ou o próprio Canon, o Conquistador lá. É Canon o nome dele? Não, Tang? Não lembro agora. Não lembro o nome dele. É Kang. Mas Guardiões da Galáxia, joinha. Melhor filme da Marvel pra mim. Eu ainda gosto mais do Capitão América. Vai lá, cara. Agora é o segundo filme. O outro filme, pode me zoar. Depois de Guardiões da Galáxia, todo mundo ficou oriçado. Na verdade, depois de Guardiões da Galáxia não, né? Depois da primeira fase da Marvel, todo mundo ficou oriçado pra ver o grupo se unindo novamente. Senhoras e senhores, temos Vingadores, a Era de Ultron. É. Então, o que dizer da Era de Ultron? Cara, ele é um filme horroroso? Não é, mas... Ele é um filme bom? É, até. Não... É, ele é um filme bom. Mas ele não é nada demais. Ele é igual o primeiro, mas assim, né? Então, quando a gente assistiu a Era de Ultron, eu fico zoando o Luigi que ele deu 10, mas eu dei 8. Então, assim... A minha nota diminuiria bastante. A minha também, só que assim, a gente tava muito empolgado... Tava no hype total. Tipo assim, se eu não me engano, ele saiu na quarta, acho que no sábado a gente gravou, no domingo, bagulho assim. A gente tava muito empolgado com o filme ainda. E todo mundo que participou da gravação tinha gostado, e todo mundo já tava conversando antes do filme. Então, assim, o filme ele é muito divertido. Isso não tem como negar. E tava todo mundo no hype, tá ligado? Porque as cenas de ação são legais, não tem como dizer, aquela primeira cena inicial deles é muito foda. A batalha na cidade de Krakoa é muito foda. Então, assim, o Ultron vindo, né, zoado, é muito legal, assim, ele é muito bonito visualmente. Depois, você parando pra pensar... eu, por exemplo, depois que eu revi o filme... Eu nunca revi ele. Eu falei, meu Deus. Eu vi ele duas vezes no cinema. Ah, então, eu vi duas vezes. Eu falei, não. Você já sabe que tá... Por isso que eu não quero nem ver a Batman vs Superman tão cedo. Então, tipo, porra, então, sabe? Eu acho que o Era de Ultron, ele peca na mesma coisa que eu acho que o Batman vs Superman peca. Que é colocar muita coisa na tua cara sobre o que vai acontecer no futuro, sabe? É um negócio da aposta lá do Thor Ragnarok, que não tinha necessidade nenhuma. Ah, sério? É uma porrada de coisa. Sério? Você acha que não tinha necessidade de ter aquele bagulho? Porque eu fui execradaço. Mas, tipo, algumas coisas ali que não, sabe, não era necessário. E também eu acho que o Joss Whedon também fez um filme praticamente igual ao outro. Você vai falar do Joss Whedon? Não, ele fez um filme praticamente o mesmo. Você vai falar do Joss Whedon? Então... Joss Whedon é Deus e nada me faltará. Mas, tipo, É um filme que é igual ao primeiro, assim, mas o primeiro é especial, né? Aquela coisa, a primeira reunião de todo mundo e tal. É, se a gente for já ver, nesse... o primeiro é melhor. Ah, sim, porque é um gostinho especial, né? Tipo, é a primeira vez que eles se encontram. Não, e não é só por ser um gostinho especial, assim. É, tem a parada do primeira vez eles se encontram, mas o Loki é um vilão melhor do que o Ultron. O filme, o Era de Ultron, ele mostra tanta coisa, mostra o negócio do Garra Sônica, não sei o quê, aí... faz um monte de referência pra filmes próximos e tal, e tipo, esquece de fazer o que poderia ter feito no filme, que era, entre aspas, colocar mais história no Ultron, por exemplo. Mas o Ultron só ficou história pro Ultron. A gente tava esperando muito do filme, e quando você assiste uma segunda vez, uma terceira, você percebe que ele não entrega, tá ligado? E também o marketing também entregou um filme mais sério, sabe? Mais pé no chão. E não é, entendeu? O marketing também foi filha da puta. Ó a minha tartaruga ninja que faz barulho. Então assim, é, cara, é um filme que você não entende ele porque tomou aquele rumo, tá ligado? A gente tinha uma história mó legal que podia ser contado, que era dos gêmeos e do como estão dando superpoderes pra galera. E aí você vai pra Cacroba. É, tipo, do nada, né? Não tem explicação, não tem nada. Ah, só porque é um filme de... só porque é dos Vingadores, a gente vai ter que colocar uma porrada sem sentido aqui do nada. Ah, sim. Então, assim, cara, é um... E por mais que a gente entenda que eles são experiências, que deu a entender, né? Porque a gente sabe que deu experiência, o público em geral não vai sacar. Que é uma experiência, que tem um monte de coisa em volta, que pode ser inumano, que não pode ser... O público em geral não vai sacar isso. Assim, cara... É um problema, Era de Ultron. É muita coisinha ali que, tipo, pro público em massa não vai sacar. A pessoa pode até saber. O Thor, por exemplo, falar, tinha alguém por trás do Ultron, comandando o Ultron, que ninguém vai saber quem que é. Só não. A gente sabe que é o Thanos, né? Porque, né? E o que é melhor, assim, a única coisa que eu achei realmente boa desse filme, repensando nele, é o Visão. Sim, o Visão realmente rouba a cena, sabe? Tipo, você não precisa mostrar a origem dele, porque você já sabe que o cara é um herói no momento que ele levanta o Mjolnir. Ou você já saca que, tipo... Ah, eu vi uma imagem muito boa esses dias. Lembra que no cast das Vingadores Era de Ultron, tá o link aqui no post, a gente discutiu que tinha um problema que o Stan Lee tentou puxar o Mjolnir com o carro e não conseguiu. Uhum. Então o carro não é o carro do Stan Lee não era digno. Uhum. Só que no Thor 1 tem uma cena quando ele entra na casa da... No Thor 1, quando ele entra na casa da mina dele, ele pega e coloca num cabide de roupa, tá ligado? Nesses cabides de colocar chapéu na entrada da casa, ele vai lá e coloca. Ele pendura. Ele pendura o Mjolnir num daqueles cabides e o Mjolnir fica lá, então o cabide é digno. É, nossa senhora, meu Deus. Nunca tinha notado isso. Então o cabide é digno. O carro do Stanley não. Então assim, cara, ele é um filme que. Sabe, é bizarro, principalmente o final dele. O final dele, todo mundo termina amiguinho, aí pá, Guerra Civil. É, mas não é nem... Eu não diria nem todo mundo amiguinho e tal. Acho que tem uma rixa ali dentro, isso desde o primeiro filme, desde o primeiro Vingadores Monstruosos, mas, tipo, não foi bem trabalhado, vai ser bem trabalhado agora, né? Tipo, e mostra também que aconteceu alguma coisa, né? Porque o Tony Stark foi pra um lado, o Thor foi pro outro, porque tinha uns novos Vingadores no final, né? Mas, em tese, o primeiro também fez isso. Ah, sim. O Thor voltou pra casa, o Homem de Ferro foi viver a vidinha dele de milionário, Capitão América foi treinar, e o Hulk... Foi com o Tony Stark, né? É, o Tony Stark virar... É, como que é? Psiquiatra, né? Dele, psicólogo. Virar o ranking pin que ele não tinha. Aí, e nos Vingadores 2 eles se juntaram. Mas aconteceu a mesma coisa no 3. Thor voltou pra casa, Tony Stark voltou pra vida dele. E o Capitão América foi montar os novos Vingadores pra proteger o mundo, caso não tenha mais o Thor e o Homem de Ferro. Na verdade, foi, vamos montar essa galera, caso a gente não tenha mais o Robert Downey Jr. pra um próximo filme, a gente tem esse bando de herói bunda. Isso é verdade. Que caralho, mano. Se montarem os Vingadores com Máquina de Combate, Cyborg é do Visão. Máquina de Combate, Visão, Feiticeiro Escarlate, Homem Viúva Fugida, Negra. Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Eu vou ficar muito puto, velho. Me coloca ao menos o Estranho, né? Coloca ao menos o Homem-Aranha pra dar uma mexida nesse caldo aí. Pois é. Mas é, cara, eu acho que o maior problema do filme é o Ultron. É, eu também acho. Acho que não faltou mais desenvolvimento a partir dele, se existe alguma coisa. Apesar que o quadrinho original também não é lá aquelas coisas que você diga, Então, aí temos um problema. Vamos pro último, Caco. O último, moleque. Que é melhor que esse, por sinal. Melhor filme da Marvel, segundo o Luigi. Não, vai a merda, nunca falei isso não. Homem-Formiga. A parada do Homem-Formiga é, ele é o Homem-Aranha que a gente não tem. Só que aí o Homem-Aranha teve depois. Sim. Teve depois. Exatamente, o Scott Lang é nada mais nada menos que o Peter Parker. Mas então, é, que não deu certo na vida. Exato, ele é o Peter Parker ladrão. É. Calma aí, o Peter Parker que não deu certo na vida, né? Porque o Peter Parker é um puta milionário do caralho, né? Ué, vai ver os quadrinhos agora. Ele tá se dando bem na vida, o Peter Parker, agora? Claro, é da própria empresa. Porra, finalmente. Tá viajando pra China, pro caralho A4. Porra, cara, Peter Parker, finalmente, hein, cara. Tão chamando ele até de... O Tony Stark até fala no quadrinho dele, eu tenho uma rixa com o Peter Parker lá, porque ele tá indo muito bem, a indústria do Stark tá caindo. Finalmente, hein, mano. Mas também, né, depois de se fuder pra caralho na vida. É, merecia. Então, o Homem-Formiga, ele é legal porque ele começa numa cadeia, né? Então... Sim, o legal é que você realmente não apresentou muito a origem do personagem. Não, porque... Você já sabe que... Ó, não precisou tanto, ó, porque naquela cena do caminhão ele já fala, já, tipo... Eu sou ladrão, lógico, ele tá na prisão. Eu tenho mestrado em não sei o que e eu tenho uma filha. Tipo, ok, a gente já entende que o cara não se dá muito bem com a filha, porque ele é presidiário. Não, né? Cara, eu discordo. Eu acho que eles apresentaram o herói o filme inteiro. Ah, eu não acho, cara. Eu acho que eles fizeram o feijão com arroz logo no comecinho lá. Exato, não. Eles fizeram feijão com arroz. Eles fizeram que nem o Homem de Ferro. Eles usaram o filme inteiro pra apresentar um novo personagem. Um filme de origem. Porém, um filme de origem bom. Por isso que você não sente tão brusco assim. Ah, sim. Divertidíssimo falar nisso. É, então. Tipo assim, cena do herói treinando normalmente é um saco. O Homem-Aranha lá do Sam Raimi tentando vai teia, né? Porra, chato pra caralho. Agora, essa cena dele diminuindo e batendo a cara na porta todas as vezes é engraçado pra caralho. Ah, sim. Ele treinando com as formigas é muito que genial. Então, assim, sim. Ele é um filme de origem, que nem os outros, só que ele é um filme de origem bom. E o subgênero dele é meio Missão Impossível, né? É, isso que é legal, né? Porque eles pegaram bem a parada dele ser um ladrão e ele tem que roubar a roupa lá do Hank Pym. Sim, é muito Missão Impossível, cara. E esse foi um dos filmes que teve a diferença criativa, né, do Edgar Wright lá com a Marvel também, né? Exato, fez o cara sair da Marvel, né? É, quando a gente vê que o filme, quando a produtora quer muito pegar, né, o projeto pra ela e tal, não dá muito crédito pro diretor. Ah, cara, mas certeza que tem uma porrada de coisa naquele filme que é coisa dele. Ah, sim, tanto porque eles... O amigo mexicano lá, é certeza que é coisa do Edgar Wright. Tanto porque eles não crédito pro Edgar Wright. É, ele é acreditado como roteirista, né? Sim. Então, aquele amigo ticano dele com certeza é do diretor, velho. Ah, deve ter muita pegada da ideia original dele no filme. Isso com certeza, sem dúvida nenhuma. E é muito legal aquele amigo mexicano dele, né? Ah, sim. Ah, eu conheço um cara que é primo de um cara, que é irmão de um cara. É muito engraçado. É o melhor filme de origem da Marvel, isso é sem dúvida, cara. Ele acerta no tom, acerta quando na ação, que é muito engraçado as ações também. Aquela brincadeira de ser pequeno, né? E tá na cena do trem, por exemplo. Uhum. Né, também. Então ele consegue pedir, cara, o filme inteirinho. É muito bom isso, cara. E deu pra gente a Vespa. Sim, a Super Kate, né? A Evan Lilith. Cara. Super Kate e Friendzone do Legolas. Não, o Legolas é o Friendzone. Vamos esperar grandes coisas. Eu acho legal isso, a Marvel ela pega atores bons. Que você acha que ela vai desperdiçar, do nada ela te entrega algo legal pra eles. Se bem que ela pega muitos atores bons e desperdiça mesmo assim, né? Vamos falar do Anthony Hopkins, né? Mas. É, Anthony Hopkins, Ben Kingsley. Só que no caso do Homem de Ferro 3, acho que é muito. A Marvel deu muita liberdade pro cara lá, pro Sean Stein lá, aquele ator de bosta lá que não fez porra nenhuma, aquele diretor, né? E deu muita liberdade pro cara e mostrou o que fez, né? Por isso que a DC tá dando liberdade pro cara certo. Pro Zack Snyder? Não, pro Ben Affleck. Ah, sim, eu concordo. E pro David Goyer também, né? E pro Zack Snyder. O Zack Snyder é Deus e nada me faltará. É a cúpula dos diretores de cinema. Eu ia falar isso no cast do Batman vs Superman, porque aquela hora que eu esqueci o que eu tava falando. É a cúpula dos diretores foda de cinema. Kurosawa, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock e Zack Snyder, moleque. Bem sonho, garoto. Estou colocando 2001... Illuminati, né? 2001, Psicose e Sucker Punch no mesmo nível. Caraca, tá com problema, hein? Caraca, isso que é querer proteger um filme bem, moleque. Carinhoso. Caraca, meu irmão. Botar Batman vs Super-Homem no mesmo nível, velho. Ai, cara, tem gente que coloca, né? Coloca no mesmo nível, né? Tá ligado? Bora tá lá. Ligado. A gente fala que é uma obra-prima do caralho, né? É o Azel. Então, assim. O Azel falou que vai ser o melhor filme de heróis de 2016. Eu discordo totalmente. Coitado, coitado. Melhor filme de heróis de 2016 é da Marvel, moleque. É o X-Men, você acha? Tô Estranho. Ah, eu também tô achando, cara. Cara, Doutor Estranho vai ser foda pra caralho, mano. Eu tô achando que Doutor Estranho, assim, eu acho que Guerra Civil vai ser melhor que o Batman vs Super-Homem. Isso eu acho que eu não tenho dúvida. Agora eu acho que Doutor Estranho, meu amigo, vai ser um puta de um filme. Vai ser um filme bizarro como tem que ser. Tem que ser psicodélico, cara. Vai ser muito com Borgas. Sim, vai ser com Borgas. Tem que ser, cara. Tem que ser assim. Tem cara, que ser. Eu acho que vai ser o melhor filme da Marvel, vai ser o Doutor Estranho. Eu quero muito ver o Doutor Estranho, velho. Puta que pariu. Ah, tem o Benedito, né? Tem o Benedito Cumberbatch, que é o melhor ator que a Marvel tem em seu elenco. Concordo. E eu acho que vai ter um trailer, viu, dele no... quando sair o Guerra Civil. Se Deus quiser. Tomara, pro hype chegar mais ainda forte. Então bora lá. O uniforme dele tá do caralho. Porra, né? O uniforme dele tá muito pariu, foda, melhor velho. Melhor uniforme do cinema, cara. Tá muito, tá muito foda. Tá do caralho, tá muito foda. Tá ele igualzinho, mano. Cara, igualzinho. Puta que pariu, velho. Vai tomar no cu, mas ele vai falar pra caralho. Olha o hype, velho. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Já tô dando 10, velho. Já tô dando 10 pra sua porra. Eu também já tô dando 10, cara. Você é muito foda desse filme. Então boa. Bora lá, ó. Segunda fase da Marvel apresentada, a questão é... A segunda fase da Marvel foi melhor que a primeira? Ela derrapou. Ela teve altos e baixos. Então, a segunda fase da Marvel... A primeira fase da Marvel ela foi muito boa. Né? Por mais que eu ache que os melhores filmes da Marvel estão na segunda... Os primeiros filmes da Marvel, da primeira fase, são muito boas, né? Porque Homem de Ferro foi uma surpresa do caralho. Sim, Capitão América 1. O Hulk, eu não gosto particularmente do Hulk e do Edward Norton. Mas ainda assim eu entendo que é um filme legal. Sim, é um filme bom, cara. O Homem de Ferro 2 é um filme bem divertido. Capitão América 1 é bom. Thor 1 é ruim, mas ainda assim ele é aceitável no universo da Marvel. E os Vingadores é foda pra caralho. Sim. A segunda fase ela começou derrapando. Talvez seja porque a gente tava com hype muito alto, porque são, os filmes são ruins mesmo, não sei, no momento. Acho que é mais que o filme é ruim mesmo. Aí ela cresce pra caralho, e ela cresce do jeito que os Vingadores da Era de Ultron não atrapalha. Sim, concordo também. E fecha com um ótimo filme também, porque é muito bom o filme, cara. Então, ela sobe com o Capitão América, passa por Guardiões, dá uma semi-derrapada nos Vingadores da Era de Ultron, mas volta a subir com tudo com Homem-Formiga, que é um filme divertido pra caralho. Sim, com certeza. E aí a gente tem... Fase 3 entrando, que é o. Eu acho que vai ser muito melhor, cara. Nossa. Pelo amor de Deus. Fase 3 Pantera Negra vai ser um puta de um filme. Então, é o hype. Por parte, vamos lá, por parte. 2016 a gente tem Capitão América, Guerra Civil e o Doutor Estranho. 2017 a gente tem Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e o Thor Ragnarok. 2018, o Pantera e a primeira parte do Guerras Infinitas. E o Homem-Formiga e a Vespa. Em 2019, a gente tem Capitã Marvel. A segunda parte das Guerras Infinitas e os Inumanos. Cara, eu acho que vai ser tão boa quanto a primeira, porque vai ter o dobro de filme praticamente. Então, eu acho que o Pantera Negra vai ser um filme de origem, que não vai ter tanta origem assim, porque eu acho que vai apresentar um pouquinho da origem dele no Guerra Civil. No filme do Guerra Civil. Eu acho que ele deve falar alguma coisa naquela reunião da ONU. Uhum. Agora, o resto, acho que é muita incógnita. Miss Marvel, a gente não sabe o que vai acontecer. Né, não sabe como vai ser, porque lembrando que também tem o público da grande massa, né? Apesar que quando tem Marvel no selo, a grande massa vai, né? Então... É, isso que eu ia falar. Guardiões da Galáxia é o maior exemplo que pode dar certo. Sim. Mas eu acho que tem uma possibilidade de ser uma coisa muito grandiosa e muito foda. Assim. O Homem-Aranha, por incrível que pareça, eu tô muito ansioso pro filme do Homem-Aranha. Eu acho que vai ser muito melhor, cara. Sabe qual é o filme que eu tô esperando dele finalmente engrenar? Thor Ragnarok. É, eu acho que Thor Ragnarok tem que ser tão grandioso quanto esses dois Vingadores que teve, cara. Porque é algo muito grande, assim, nas histórias do Thor, que tem que ser grandioso, cara. Não pode ser aceitado menos que isso. Sim, eu gosto pra caralho do Christopher Eccleston. Vai ter Eccleston. O Hulk, porra, vai ter o Hulk. Sim, não, assim, eu gosto pra caralho do Christopher Eccleston, que é o vilão do Thor 2, né? O Malekith. Mas, cara, a gente vai ter nesse filme uma atriz de peso aí na porra toda, hein? É, então. Eu acho... Dona Galadriel vai entrar no bagulho pra meter porrada em todo mundo. Eu acho que o Thor 3 tem tudo pra ser o filme, assim, um dos melhores, assim, cara, na Marvel, assim, tipo, de grandioso, assim. Tem que ser, cara, senão não tem como. Ragnarok tem que ser grandioso, cara. É um evento épico, assim, dentro da mitologia nórdica, tem que ser grandioso, não tem que ser menos que isso, não. Mas o próximo, Guerra Civil. Ah, eu acho que vai ser foda pra caralho. Cara, nos Irmãos Russo eu confio, cara. Os heróis se batendo na porra toda. Porra, vai ser do caralho. Já estamos no hype desde a segundo trailer. Desde o anúncio. Desde o anúncio. Então, tipo, foda-se. Vai ser foda pra caralho. Acho que não tem nem o pessoal que é mais desanimada pra esse tipo de filme não acha que vai ser um nível foda, assim. Então esperemos coisas boas vindo da Marvel nos próximos anos pra fase 3, que começa com o Capitão América Guerra Civil. A gente vai tentar fazer cast de todos esses filmes que a gente falou agora, né? A gente espera, né? A gente prometeu fazer da fase 2 também, não conseguiu, né? É, é verdade. A gente não fez de Homem-Formiga. Mas, por que a gente não fez de Homem-Formiga? Não sei, cara. Nem pode ter sido filho, não sei, cara. É, deixa eu passar Homem-Formiga, foda. Acho que era porque era muito pequeno. Nossa. Então, Capitão América Guerra Civil já estreia agora dia 28 e uma semana depois a gente já vai ter cast do filme que promete fuder a porra toda. Guerra Civil vai ser tipo, realmente vai ser tipo a queda, sabe? A queda dos Vingadores. Na parte 1, eu acho que vai ser mais ou menos esse nível. Feiticeira Escarlate vai matar todo mundo. Eu acho que sim, cara, porque ela vai fuder o Visão, né? Na verdade é o Visão que fode ela. É. Vai saber, né? Porque ele é um robô, então ele pode fazer tanto... Como eles conseguiram ter um filho, velho? É, eles não tiveram um filho. Foi a Feiticeira Escarlate que viu que não podia ter filho e criou o filho ela mesma. Com a magia dela, você não sabia disso? Sabia, eu li na Shyam, mano. Então. Agora, o maior mistério da Marvel é como o filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível não cresce. Isso é o que é, né? O Quarteto, ele tem um problema foda com idade, né? Sim. Porque o Homem-Aranha, quando começou, era da mesma idade do Tocha Humana. O Homem-Aranha tá aí, se fudeu. Morreu todo mundo, o cara voltou. Não sei, acabou de me contar que ele é milionário da porra toda. E o Tocha Humana continua com a mesma idade, tá ligado? Continua adolescente foda. Ele tá pegando a Medusa. Ele tá pegando a Medusa? Tá pegando a Medusa. O cara é o maior comendador da Marvel, essa porra. Ah, com certeza. Não. Segundo maior comendador da Marvel. Primeiro quem que é? Wolverine, né, moleque? Sim. Passou a pique de todo mundo naquela porra. Ah, mas você viu, falar em Wolverine, você viu o rumor que tá rolando? Porque o último filme do Bryan Singer vai ser o X-Men Apocalipse, né? Ele não vai participar do outro X-Men? Ninguém sabe. Ah. Ele não. E aí o Jackman tá fora. Tá fora. Estão achando que pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Homem-Aranha com o X-Men. Voltar pra Marvel? Não, não voltar, mas tem um acordo. Ah, não, que nem o Homem-Aranha, tem um acordo. Sim, tem um acordo. Acho que é. Não sei, viu? Sei não, hein? Depende muito do que acontecer com o Apocalipse. Que eu acho que, né? Não sei, cara. Ele vai ter o filme dos novos X-Men agora, né? É, ninguém sabe, porque acho que a Fox tá postando tudo nesse filme aí da X-Men, né? Não sei. Mano, mas se o universo dos X-Men volta pra Marvel, moleque. Aí vai ter Dinastia M, Vingadores das X-Men, vai ser o caralho. Vai ter a porra toda, mano. Vai ter. Cara. Se volta o Quarteto. Aí fodeu, aí já abraça. DC, acelera esse filme da Tropa do Lanterna Verde aí do Flash, que o bagulho vai ficar louco. Vai, eu acho que é. Não sei, cara. Falando sério agora, se eu sou a DC Comics, o dia que a Marvel anunciar X-Men e o Quarteto Fantástico voltaram pra nós. Não, então fizemos um acordo que nem o Homem-Aranha. Dia seguinte, se eu sou o dono da DC, no dia seguinte eu pego o microfone então. Crise das Infinitas Terras. Larga o microfone e sai fora. Cara, eu acho que pode ser, cara. Eu acho que é muito possível, dependendo muito do que acontece. Tanto porque a gente já sabe que a Fox vai produzir uma série junto com a Marvel, né? Vai? Vai, que é o... A série do Legião é junto com a Marvel? Sim, é os dois, é uma parceria dos dois, cara. Pode ter disso, cara, por que caralho, não? Caralho, mano, é de boa no universo da Marvel. Será? Por que não? Caralho, mano. Eu acho que se for acontecer, cara, vai demorar muito ainda, mas acho que pode acontecer, sei lá, pra 2020, por aí eu acho que tem uma grande chance. A Marvel Quarteto, garoto, tudo. Quarteto, eu acho que é muito, muito provável que vá pra Marvel. Assim, tem um acordo. Acho que ia ser foda na Marvel, mano. Porque eu acho que a Fox não vai liberar Quarteto Fantástico nem fudendo. Acho que o jeito vai ser eles fazerem um acordo igual fez com a... Mas eu não liberaria. Mas eu não liberaria, não. É, eu também não, mas... Um acordo, acho que com a Marvel, alguma coisa. Mas você tava falindo, você veio aqui rodar a bundinha pra mim, agora tá querendo os heróis de volta, nem fudendo. Não, então, eu acho que eles vão sugar a carne até não ter mais, cara, então... Mas eu acho que por que não um acordo? Eu acho que vai ter, viu? E se eu só descer, tem Crise das Infinitas Terras outro dia? Eu ia misturar a porra toda, ia colocar as séries junto com os filmes. Aí eu já ia fazer que nem Robert Herbert, ia colocar as animações também. Ia fazer, cara, filme do Jovem Titãs. É, se isso acontecer, cara, abraço e já era, entendeu? Eu ia fazer filme do Jovem Titãs, eu ia fazer o filme do Lobo. O filme do Lobo vai ter, né? Eu ia fazer tudo da DC, eu ia fazer... Eu ia pegar o selo da Vertigo e ia fazer todos os filmes da Vertigo. Já pensou, tá lá a Marvel, opa, numa Comic Con aí da vida? Ó, é o seguinte, vai, Quarteto Fantástico tá com a gente agora. Fizemos um acordo, vai estar com a gente. Se eu fosse a DC, eu já não seria Crise das Infinitas, cara. Nem, não conversaria com ninguém, tá ligado? Não, que se foda, falou, que se foda. Decidimos de última hora aqui, tomando café. É... Não, porque se isso acontecesse, qualquer cordinha assim, tipo, se ou Quarteto ou X-Men, cara. Se não for Crise das Infinitas, eu vou na ideia do Asa. O quê? Injustice. Também. Pode crer. Colocar o Superman fodão sentado na porra toda. Mas eu acho muito possível, cara. Acho que não é um sonho que tá longe, não, viu? Eu ponho minhas fichas, assim. Se fosse apostar, seria numa fase 4, assim, um X-Men junto. E se eu sou um estúdio pequeno, moleque, eu ia aproveitar tudo isso e ia pegar todos os heróis do Hobby Life. Os que estão lá na E-Mail. Hobby Life, já Deus e nada me faltará. Você viu? Mano, a Fox vacilou muito, velho. Por quê? A Fox era pra ter colocado o Hobby Life no filme do Deadpool. É. Colocava o Deadpool matando ele. No lugar de colocar o Stan Lee, colocava o Hobby Life. Ai, Stan Lee. Ai, enfim, né, cara? Então é isso aí, segunda fase da Marvel foi apresentada nesse querido podcast. E estamos aguardando a terceira fase da Marvel e alguma coisa da DC. É, porque não custa sonhar, né? A DC não custa sonhar, coitada. Mano, a DC ela é tão errada. A DC ela é tão errada que a gente tá sonhando com Crise das Infinitas Terras e Injustice, tá ligado? A gente nem viu, a gente foda-se Liga da Justiça, né? Não, a gente tá esperando coisas. Não, é sinal que a gente tá esperando coisas grandes pra descer. Sim, com certeza. Aí eles anunciam coisa whatever, o filme dos Jovens Titãs. Filme do Cyborg. Do Cyborg, mas vai ter filme do Cyborg, porra. Não sei, eu tô zoando, tipo, vejo anunciar alguma coisa. Não, sim, a gente tá. Caralho, Comic Con. Imagina a Comic Con. Ah, vai ter palestra dos manos da DC. E todo mundo, caralho, eles vão anunciar a Crise das Infinitas Terras. Vamos fazer um filme do bizarro. Vamos fazer um filme da Canário Negro. Tipo, ah, vamos fazer o filme da Liga. Mas vamos gastar o vilão mais foda da Liga. Logo de primeira, né? Vamos lá. É. E o vilão da Liga... Aí vai lá o vilão da Liga da Justiça 2, Apocalipse. Que bosta. É o Pinguim. Então a Liga da Justiça vai enfrentar o Bane. Não, você tá ligado que, tipo, que a Legião do Mal é os vilões mais toscos do mundo, né, cara? Eu sei, eu tô ligado. Lex Luthor, o Magia lá, o cara que usa o bastãozinho lá. Sim. A Pelina, tipo, porra, é só vilão B, cara. Já pensou os caras gastam tudo na primeira Liga da Justiça pra fazer um filme com a Legião do Mal. Então é isso aí. O Lex Luthor do Jazz Asbro. Ah, o cara tá de mimimi com o Lex Luthor até hoje. Então é isso aí. Até semana que vem com um cast que eu acho que não é da Marvel, porque pelo amor de Deus, não é só Marvel na porra desse podcast. E tchau. Boom, boom, boom. Isso é tudo, pessoal.